Nós vimos na última aula que, apenas recapitulando, né? Que o homem foi criado com um propósito eterno. Deus é um Deus de propósito. E Deus criou o homem com o propósito de ter, de tê-lo à sua imagem e semelhança, cheio da sua vida, a vida de Deus, com o intuito de que o homem pudesse expressá-lo e representá-lo sobre a terra. Nós vimos que esse propósito de Deus momentaneamente foi frustrado por causa da queda do homem, mas Deus não muda o seu desígnio. E nós estamos vendo agora como foi essa história da redenção. A Bíblia fala então que Deus criou o homem no princípio, nós vimos que Deus criou o homem primeiro como um vaso para contê-lo. Você foi criado para conter a Deus. Nós vimos que o homem foi criado como uma luva, que pudesse conter a mão de Deus dentro de si. Fomos criados para um propósito divino, ter o próprio Deus residindo em nós. Mas fomos criados também como um instrumento para Deus. Para quê? Para representá-lo na terra em autoridade, trazendo o seu reino e o seu governo. Isso tem a ver com a ação do inimigo sobre a terra. Mas a maneira do homem poder expressar Deus apropriadamente e representá-lo também apropriadamente, era necessário que o homem tivesse Deus mesmo dentro de si. E como é que Deus planejou, ou qual foi a forma que Deus estabeleceu para que o homem o recebesse dentro de si? Deus colocou no jardim a árvore da vida. E também o rio. Aqui em Gênesis capítulo 2, a Bíblia fala que tem um rio. Então podemos dizer que lá no Éden tinha a árvore da vida e também tinha o rio da vida. Essa árvore da vida simbolizava o próprio Deus como vida para o homem. Essa era a maneira do homem receber Deus para dentro de si como a sua própria vida. Uma vez que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha o potencial para representá-lo e expressá-lo. Mas isso só seria possível na hora em que a mão entrasse na luva. A luva já era a imagem. A luva já era a semelhança. Mas só quando a mão entra, é que ela de fato toma a forma. Ela ganha vida. É isso que Deus queria. A árvore da vida aponta para o próprio Senhor Jesus. Eu falei para os irmãos na última reunião. Lá em João 1:4, diz, a vida estava nele. Em Cristo, a vida está em Cristo. Depois em João 14:6, ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é simbólico. A vida é uma pessoa, é o próprio Cristo. Lá em João 10, verso 10, ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então aquela árvore aponta para o próprio Senhor Jesus, porque ele mesmo é a vida. Mas junto com a árvore, tinha também o rio da vida. Apocalipse 22, verso 1, fala do rio da vida. Lá diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem, está o rio. Perdão, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lá em Apocalipse nós temos a árvore da vida, que com certeza é a mesma árvore aqui de Gênesis. E lá do lado da árvore da vida tem também o rio da vida. Portanto, o rio que está aqui em Gênesis 2 também deve ser o rio da vida. Portanto, Deus encheu aquele jardim, aquele lugar, de expressões, de meios, para que Adão pudesse recebê-lo como vida. Adão tinha apenas que exercitar a sua vontade e escolher provar da árvore da vida. Nós sabemos que o homem caiu, cedeu à tentação do diabo. E em vez de comer da árvore da vida, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, verso 9 diz, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que, que simboliza essas duas árvores? A palavra do Senhor nos ensina que essas duas árvores têm dois sentidos. O que elas representam? Primeiro, dependência ou independência de Deus. A árvore da vida simboliza dependência de Deus. A árvore do conhecimento simboliza independência de Deus. Uma vez que o homem comesse da árvore da vida, ele não saberia o bem e o mal por si só. Ele teria que perguntar para Deus, teria que depender de Deus para saber qual é o veredito e a direção dele. Mas uma vez que o homem comeu da árvore do conhecimento, ele agora sabe por si só. E tudo que as pessoas sabem por si só, elas não dependem mais. Jesus, a gente vê na vida dele como ele andou pela vida de Deus. Nos evangelhos você vê, Jesus não se envolve nenhuma vez em respostas do tipo conhecimento do bem e do mal. Já reparou isso? Vamos lembrar algumas situações? Você se lembra lá em João, no capítulo 4, a mulher samaritana pergunta para o Senhor: ah, vejo que o Senhor é profeta, eu tenho uma dúvida, onde que é o lugar de adorar? Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nossos pais adoraram aqui nesse monte em Samaria. Qual que é o lugar de adorar? E o Senhor responde o quê? Não é nem aqui e nem é lá. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito. A Bíblia fala também, outra ocasião, trouxeram uma mulher pega em adultério. Não é verdade? E disseram para Jesus: mestre, a lei diz que quem é pego em adultério tem que ser apedrejada. O que, que o Senhor diz? O Senhor falou sim ou não? Ele não falou nem sim nem não. Baseado só nesse versículo, você não sabe se é bem ou se é mal, se é sim ou se é não. Ele respondeu o quê? Quem não tem pecado, pode jogar a primeira pedra. Ele não respondeu nada. Ele deixou cada um responder. Ele não andava pelo bem e pelo mal. Certa vez, lá em João, no capítulo 9, os discípulos se depararam com um cego na beira do caminho. Qual foi a pergunta dos discípulos? Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele para que ele nascesse assim? O que, que o Senhor falou? Nem ele pecou, nem os pais dele pecou, não é essa a questão. Ele está aqui e ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele não respondeu a pergunta também. Por quê? Porque o Senhor não andava com base no conhecimento do bem e do mal. Ele andava com base na vida. E o que é a vida? A vida é aquilo que Deus tem para dizer, e não o que a minha opinião própria tem para declarar. Você vai encontrar isso nos evangelhos o tempo inteiro. Quem dera andássemos por esse caminho também. A árvore da vida também simboliza vida, e a árvore do conhecimento simboliza morte. Então você tem dependência ou independência, e você tem vida ou morte. A árvore da vida simboliza vida, porque eu falei para os irmãos que ela aponta para o próprio Deus. Mas a árvore do conhecimento simboliza morte, por quê? Porque ela aponta para o próprio Satanás. É o oposto. E Deus disse o quê? No dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Se Adão tivesse comido a árvore da vida, ele ia receber o quê? Hã? Vida. Uma vez que ele comeu da árvore do conhecimento, ele recebeu o quê? Morte. Então, o que simboliza a árvore do conhecimento? Morte. Morte. Ou seja, aponta para o próprio Satanás. De fato, isso é simbólico. Nós sabemos que o homem cometeu alta traição contra Deus, comeu da árvore do conhecimento que o Senhor dissera para não comer, e recebeu dentro de si, em vez de receber a natureza de Deus, recebeu a natureza do diabo, que é o pecado. Você consegue entender o que, que poderia ser, ou o que é o homem hoje, salvo? Hoje, quando nós comemos de Cristo, nós ganhamos uma natureza também. É fácil perceber a realidade dessa natureza. No dia em que o homem comeu da árvore do conhecimento, ele ganhou uma natureza pecaminosa nele, que todo mundo aqui sabe porque também tinha e tem essa natureza dentro de si. Você sabe de que eu estou falando. É uma natureza, uma tendência do organismo, que você não exerce opção nem controle. Naturalmente o organismo quer aquilo. É a natureza dele querer aquilo. Entende o que eu estou dizendo? Pois do mesmo jeito que o homem ganhou uma natureza ao comer da árvore do conhecimento, o homem também ganha uma natureza quando ele come da árvore da vida. É uma questão de natureza. Até então Adão não tinha, ele era neutro, nenhuma nem outra. Mas uma vez que ele comeu da árvore do conhecimento, ele ganhou para si a natureza do pecado. Oh Deus! Satanás, o inimigo de Deus, fez isso. A Bíblia fala de Satanás. Como eu disse para você, o nome dele originalmente era Lúcifer. Ele era um arcanjo de Deus. Lúcifer significa brilhante estrela da manhã. Não parece com o significado também, ou um dos símbolos de Jesus? Jesus também não é a brilhante estrela da manhã? Isso é uma coisa misteriosa. Lúcifer tinha um nome semelhante ao de Jesus. Mas ele veio a cair. Lá em Isaías 14, 13 diz: tu dizias o teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No verso 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele se rebelou contra Deus. Teve um dia em que o orgulho e a inveja tomaram conta do seu coração. A inveja vem sempre acompanhada com esse orgulho, esse desejo de ser grande, de se projetar, de ser proeminente. E eu creio que essa inveja também bateu nele quando ele viu o homem. No dia em que ele estava andando pela terra, rodeando pela terra, teve um dia em que ele passou e ele viu o jardim de Deus. E naquele jardim, o que ele percebeu? Havia um homem. Mas ele olhou de longe e pensou: mas parece que é Deus que vem ali. Mas não era Deus. E ele chegou mais perto e concluiu: não é Deus, mas parece muito com Deus. É o homem. Naquele dia, ele se mordeu, porque o homem era tudo que ele desejou ser. Ele queria subir acima das mais altas nuvens e ser o quê, meus irmãos? Semelhante. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem já era semelhante ao Altíssimo, coisa que ele nunca podia ser. Naquele dia, ele deve ter planejado a queda. Ele teve a inveja. E aqui foi a inveja não só da imagem de Deus no homem, a inveja de ter o homem à sua imagem. E naquele dia ele planejou injetar no homem a sua própria natureza, antes que Deus o fizesse. O inimigo de Deus entrou em cena e produziu a tragédia. Ele seduziu o homem, seduziu Adão a comerem do fruto da árvore do conhecimento, e dessa maneira o diabo conseguiu injetar no homem a sua natureza pecaminosa, natureza que hoje habita dentro de todo homem, a natureza do próprio diabo. Por isso, o homem que era para, de fato, expressar imagem e semelhança de Deus, hoje expressa imagem e semelhança com maligno. O homem ainda tem algo da semelhança de Deus dentro de si, na queda. Mas quando a vida e a natureza dele se expressa, vem à tona, aí ele não se parece com Deus. Mas você tem uma noção do que é o maligno, porque é imagem e semelhança, é expressão e representação do maligno sobre a terra. Por isso que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno porque o mundo está cheio de pessoas semelhantes a ele. O mundo está cheio de gente parecida com ele, com a natureza serpentina dentro de si. E o mundo está envolvido nisso. E as pessoas vivem essa realidade longe de Deus. Isso foi a queda, a calamidade, a tragédia do universo. O homem que foi criado para conter a Deus, para expressar a Deus, agora expressa a natureza pecaminosa de Satanás. Esse é o primeiro problema, essa é a situação que acontece na queda. Eu não quero aqui entrar em detalhes com você de como foi o processo da queda, só quero contar para você essa história para a gente chegar logo no que nos interessa, que é a solução de Deus, a plena salvação que o Senhor tem para nós. Mas a queda produziu alguns problemas para o homem. Então eu quero falar para você que teve problemas diante de Deus e teve também problemas no interior do homem. Primeiro, problemas perante Deus. Com a queda, o homem passou a ter um problema com Deus. Primeiro, com a queda, o homem ficou debaixo da condenação de Deus. Romanos 5,18 diz: Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então aqui está dizendo, por causa de uma só ofensa, um só pecado, um só ato que Adão cometeu, veio o juízo para a condenação sobre todos os homens. Quando Adão pecou, todo homem estava em Adão pecando. É assim que funciona a lógica espiritual. No dia em que Adão pecou, cada um de nós estava nele, incluído nele. Por quê? Porque ele é o pai de todos os homens, todos vieram dele. Por isso, o erro dele influenciou depois a todos os que vieram depois. Por isso que, a priori, a condenação de Deus não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você é. Entende a diferença das duas coisas? No dia em que Adão pecou, ele só tinha comido da árvore do conhecimento. Vamos imaginar, eu sou Adão, acabei de pegar do fruto do conhecimento e acabei de comer. Eu não cometi nenhum outro pecado. Não menti, não roubei, não adulterei, não fiz nada, eu só comi o fruto. Vamos imaginar que eu vou ali, tropeço, caio, bato a cabeça e morro. Eu, como Adão, estaria condenado? Eu iria para o inferno? Sim ou não? Sim? Mas eu só fiz um pecado. Só um. Por causa desse um pecado eu seria condenado? Sim ou não? Sim. Porque para ser condenado, não é uma questão do quanto você fez, nem o tanto que você fez. Basta uma fruta para saber de que tipo é a árvore. Não é verdade? A mangueira tem que dar quantas mangas para eu saber que ela é uma mangueira? Basta uma. Se brotar uma manga, você sabe, é mangueira. Entendeu o que eu estou dizendo? Então a condenação de Deus é sobre aquilo que é. Só pode entrar no céu aqueles que são filhos de Deus e têm a natureza de Deus dentro de si. Adão agora não tem a natureza de Deus dentro de si. A natureza dele é outra, diferente da de Deus. Então agora ele está debaixo da condenação. Não é pelos muitos pecados que ele cometeu, mas é porque aquele um resultou numa natureza para ele. Mostra aquilo que ele é. Eu vou dizer algo para você. Mesmo que fosse possível existir alguém que não pecou nenhuma vez ainda, ainda assim ele é pecador, se ele tiver a natureza dentro de si. Ainda que não existe. É possível ter uma mangueira que não tem manga? É possível. Mas ela larga de ser mangueira porque ela não tem manga? Não. É momentâneo às vezes. Você não está vendo. Mas quando surgir, vai ser uma manga. Não vai ser outra coisa. Por isso o pecado de Adão foi o pecado de todos. Por um só ato veio a condenação. Mas Deus é tão gracioso que se por causa de um pecado veio a condenação, também por causa de um ato de justiça vai vir a salvação. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não é salvo por causa de muitas coisas que foram feitas. Você é salvo só por causa de uma coisa que foi feita. O dia em que Jesus subiu à cruz para morrer no seu lugar. Só um ato de justiça resultou em salvação. Só um ato de pecado resultou em condenação. Segundo problema perante Deus, o problema da ira de Deus. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê, meus irmãos? A ira de Deus. A ira de Deus, ela está sobre o pecado. E agora, por causa do pecado, Adão e os seus descendentes estão debaixo da ira justa de um Deus santo. Terceiro problema de Adão. Adão agora está debaixo do julgamento de Deus. Hebreus 9,27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora o homem vai ser julgado por Deus. E se não houver um meio de salvação para ele, vai ser lançado no lago de fogo pela eternidade. Apocalipse 20,15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia fala que o lago de fogo foi preparado, na verdade, para Satanás. O homem não foi criado para ser mandado para o inferno. Mas quando o homem escolheu seguir a Satanás, então o homem também vai ter que desfrutar das mesmas consequências e o mesmo destino de Satanás, já que foi a escolha dele. A palavra do Senhor diz, Mateus 25,41: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Não foi preparado para o homem. Apocalipse 20,15, volto mais uma vez, vou ler com você, diz: se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, o homem tem um problema agora. Exteriormente, ele está debaixo de uma condenação. Está debaixo da condenação de Deus, do juízo de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Está separado de Deus. Porque a Bíblia fala que ele morreu para Deus. O Senhor disse: no dia que você comer, você morre. Mas Adão comeu e caiu para trás envenenado, irmãos? Não. Adão não caiu para estar envenenado. Isso significa que ele não morreu na hora. Por que ele não morreu na hora? Porque morte, na Bíblia, significa separação. Morte não significa aniquilamento, deixar de existir. Quando alguém morre, ele não deixa de existir. Nós apenas é que não podemos mais ter comunhão, contato com ele. Por que não podemos mais ter esse contato, essa comunhão com ele? Para nós ele está morto. Assim acontece com Deus e o homem no pecado. Agora que o homem pecou, o seu espírito morreu para Deus. O seu rádio, que antes tinha a função de sintonizar o céu, agora não consegue sintonizar mais essa frequência. Ele pode até sintonizar os demônios, mas não sintoniza Deus mais. Não tem como mais se comunicar com Deus. Está separado de Deus. Isso foi consequência do pecado. Mas não foi apenas consequência exterior. Tem também uma consequência interior do pecado. Vou te dar uma ilustração para você entender agora isso aqui. A consequência do pecado, ela é objetiva e subjetiva. Tem os dois lados. Vamos imaginar uma situação prática. O Wendel é meu filho. E eu não querendo despertar nele atenção, né? Eu não quero despertar curiosidade nele. Eu falei para ele: Wendel, meu filho, eu não quero que você beba isso aqui, tá bom? Você não vai beber. Porque se você beber, você morre. Não bebe. Tá bom. Eu peguei e deixei para lá. Aí o Wendel vem e bebe o veneno. Ele está com dois problemas. Quais são os dois problemas? Primeiro, ele me desobedeceu. Ele bebeu e ele falou: uai, não morri. Mas eu, como bom pai, eu deveria discipliná-lo. Não é verdade? Então ele está com um problema comigo, está ou não está? Ele me desobedeceu. Esse é o lado objetivo. Ele agora está debaixo da minha ira e indignação. Por causa das consequências que vai acontecer com ele. Mas o Wendel, além desse problema comigo, ele tem agora um outro problema. Que ele ingeriu o veneno para dentro dele. O veneno não matou ele de imediato, mas vai matar. Ele vai morrer. Então está com um problema duplo. Um dentro dele e um outro comigo. Assim foi o homem. No dia em que o homem comeu do fruto, ele ficou com dois problemas. Um é com Deus, porque desobedeceu. E Deus, sendo justo, ele vai ter que exercer justiça sobre Adão. Mas o outro problema é que ele foi envenenado. O veneno agora está dentro dele. Por isso, a solução de Deus, quando nós falarmos dela, vai guardando. Vai ter que passar por esses dois momentos. O problema do homem envolve algo em relação a Deus, mas envolve também algo dentro dele que vai ter que ser tirado. Um veneno vai ter que ser cancelado e anulado. Para Deus agora salvar o homem, vai ter que fazer isso. Porque essa é a consequência do pecado. Qual é o problema no interior do homem? Como é que o homem foi envenenado? O homem recebeu para dentro de si a natureza pecaminosa, satânica do diabo. É isso que o homem recebeu. Qual a consequência? No seu espírito, ele está morto. Efésios 2:1 diz: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Deus está morto no seu pecado. Mas qual parte dele que está morto? O seu espírito. Ele não tem mais condição de ter contato com Deus, desfrutar Deus e nem receber Deus dentro de si. Seu espírito está morto. Ele perdeu a capacidade e a habilidade de ter contato com Deus. Sintonizar Deus, como eu falei para os irmãos em outras reuniões. Na sua alma, o que aconteceu? Quando a natureza do diabo entrou no homem, danificou a sua alma para os propósitos de Deus. Lembra das funções da alma? Quais são as três funções da alma? Quem se lembra? Mente. Na sua mente, a mente que foi criada para conhecer a Deus, a Bíblia fala que ela tornou-se obscurecida por causa do pecado. Isso está lá em Efésios 4:17. Isto afirmo, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ou seja, com a mente obscurecida, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, e por causa da dureza do coração deles. Então, a mente que foi criada para compreender as coisas de Deus, agora ficou obscurecida. E a sua emoção? A emoção que foi criada para amar a Deus, para sentir amor por Deus, agora chega mesmo até a odiar a Deus. A palavra do Senhor nos mostra lá em 2 Timóteo 3, verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E para concluir, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Ou seja, aquilo que foi feito, a emoção para amar a Deus, agora tem aversão às coisas de Deus. Tem aversão, não tem prazer, não tem desejo, não quer nada que se relaciona com Deus ou que fala de Deus. Você quer espantar a emoção do homem caído? É falar de Deus ou falar de coisas do céu. Entende? Se o Senhor não tiver misericórdia desse defunto, ele nunca vai poder se levantar da cova, porque ele está morto. Por isso o homem não pode se salvar. Uma vez, estava lendo o que um pastor havia escrito, e ele dizendo que tinha ouvido a pregação de um outro, falando para os pecadores, falando, olha, você está doente, o pecado é uma enfermidade na sua alma, você tem que vir a Jesus para ele curar você. Mas essa mensagem tem um grande equívoco. A Bíblia não fala que o pecador está enfermo e que o pecado é uma enfermidade. A Bíblia fala que o pecado é um veneno que já matou o homem. Ele está morto para Deus. Estando morto para Deus, ele pode buscar a Deus? Por si só, ele vai chegar a Deus de alguma forma? É como o cego na beira do caminho, ele pode chegar a Jesus? Não tem jeito, ele não vê, ele não sabe para onde vai. Se o Senhor não for ao encontro dele, não haverá salvação para ele. Mas graças a Deus que o Senhor desceu do céu, penetrou aqui nesse mundo cheio de trevas, para resplandecer a luz da sua glória sobre nós. Mas também veio sobre a vontade do homem. A vontade que foi criada para optar por Deus, para escolher obedecer a Deus, também tornou-se rebelde. Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha que coisa. Há um espírito que atua nos homens. É o espírito da desobediência. E por fim, o próprio corpo do homem tornou-se corrompido. Quando o pecado entrou no corpo do homem, transformou o corpo na carne pecaminosa. O pecado agora habita na carne, no corpo do homem. Romanos 7:17 diz, neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. Porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Então, no seu corpo, na sua carne, Deus habita na sua carne? Porque Paulo disse que não habita bem nenhum. Então Deus não está no seu corpo, na sua carne. Onde é que Deus habita então? No nosso espírito. Quem é que habita na nossa carne? O pecado. A natureza do pecado. Ela que habita na nossa carne. Por isso o corpo tornou-se corrompido, cheio de concupiscências, desejos, e ele agora é escravo do pecado e escravo do diabo. Por isso que Paulo clama, que desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E é nessa condição miserável, totalmente impotente, incapaz de salvar a si mesmo, completamente sem esperança, situação lastimável, é que o homem se encontra. Mas é nessa situação que Deus vem ao encontro dele, para salvá-lo e para redimi-lo. É o que nós vamos ver na nossa próxima reunião. Amém? Amém. Amém.